Trabalho igual ao meu, todo mundo quer, mas nem todos podem arranjar. Pego às 11 horas, trago ao meio-dia e tenho uma hora pra almoçar. Trabalho.